Ladainha informal de um capoeira que usou esquiva para se defender, mas foi atingido no centro do coração por uma meia-lua solta. Nunca mais pôde se recuperar. Agora, finalmente, eu posso falar alto, gritar, confessar. Eu tenho um amor. Esse meu amor é uma garota muito, muito bela. Ela mora lá para os lados de Catamarca, no noroeste argentino. E o nome dela é Daniela. Quando eu estou sozinho, dizia o capoeira, eu penso muito, muito nela. Fico horas e horas no computador, filosofando como Estela, procurando encontrar uma forma para conquistar Daniela. Ela mora em Catamarca e é uma garota muito, muito bela. Aí eu abro meu correio. Decepção. Não encontro nada dela. Meu Deus do céu, eu já não sei o que fazer para conquistar Daniela. Ela mora em Catamarca e é uma garota muito, muito bela. Ah, já sei, se alucinava o capoeira. Vou ao Rio de Janeiro. Vou procurar lá na favela um feitiço super poderoso para conquistar Daniela. Vai ser a base de dendê, de sal, pimenta e canela. Tudo isso untado com vem cá minha nega e amarradinho com uma fita amarela. Com tudo isso na mão, vou rezar ao meu mestre Obará e vou acender uma vela, pedindo a ele diretamente que me traga Daniela. Ela mora em Catamarca, na Almagro 27, e é uma garota muito bela. Se ela vier comigo, sonhava o capoeira, nossa vida, tenho certeza, vai ser bela. E eu prometo, nós vamos brincar o carnaval desfilando na Portela. Ela, de vestido azul bem clarinho, para lembrar a Argentina, e eu, de calça azul e camisa amarela. E viva meu mestre Obará!